Everybody loves Target. Todo mundo ama Target. A maior rede internacional de rádios. Tudo bem por aí, na paz de Deus? Fala aí, você que está no mundo todo acompanhando a Target International. Por aqui, Ricardo Borges. And you got Richard on the best stations. Milhares de rádios em todo o mundo em rede com a Target. Para milhões de ouvintes que são a razão de tudo e que mandam aqui no Pop Hits. Rolou aí mais uma edição e os cinco sons mais votados na manhã no portal www.targetw.com, que é referência para o mundo. Hoje, dia 6 de outubro de 2010. Aliás, que você tenha uma quarta sensacional. E na manhã, o primeiro lugar do Pop Hits ficou para Rihanna, Only Girl in the World. Número 1 no Pop Hits. Número 2, Capital Inicial, Vivendo e Aprendendo. Na terceira colocação, Enrique Iglesias e Nicole Scherzinger, a fantástica Heartbeat. O quarto som mais votado na manhã foi You Smile, com Justin Bieber. E no posto de número 5, Kate Perry, Teenage Dream. E logo mais à tarde, pode estar tudo diferente. Clique no portal e participe. www.targetw.com, onde você tem absolutamente tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Acesse targetw.com e se vicie no mundo Target. Para seguir a rede no Twitter, @targetrádios, twitter.com/targetrádios, e tenha informações em primeira mão. Combinado, baby? Eu volto logo mais à tarde com a segunda edição do Pop Hits. Fiquem todos com Deus. Até já, baby! E aí? Conferiu? Pop Hits. 5 best songs. Pop Hits. Rede Internacional Target Radios. A moda da música.